Olá, boas terráqueos à toas. Está no ar mais uma edição do programa Lixeirinha, aqui na rádio Unifran FM 101.3. Meu nome é Tuizo. E eu sou a voz. A voz que acompanha todos vocês ouvintes às noites de quarta-feira e às tardes de domingo aqui na mesma rádio Unifran FM. E essa é a edição de número 101 do programa Lixeirinha. A semana passada a gente fez uma festinha aqui, né, na rádio. E vocês ouvintes que foram os presenteados, quem não nos ouviu, ou seja, quem não frequentou essa festinha, não sabe o que perdeu, porém... A gente tá aqui de novo, né? E trazendo sempre novidades pros ouvintes. Admitimos também que a gente tá meio ressaqueado, né? De ressaca dessa festinha. Então, e é nesse clima de ressaca que a gente acabou inserindo tudo que a gente vai ouvir no programa. Também nesse clima, porque é inevitável, né? E... Inevitável o quê? Que a gente faça disso um conceito? É, porque, né, com essa energia, com esse... Ah, claro. Com essa disposição que nós estamos, claro que, né, enfim. Em agosto de 2013, fez 40 anos, o primeiro disco de Secos e Molhados foi lançado. Parece também ter tudo a ver com ressaca, assim. Secos e Molhados? É. Ah, vai ver que você fica com a boca seca e depois no outro dia você toma água, né? É, deve ser por isso. Pra quem não sabe, né, esse nome Secos e Molhados vem de porque um dos fundadores da banda, né, o João Ricardo, tava andando num dia chuvoso por Ubatuba e viu um armazém escrito Temos Secos e Molhados e ficou viajando naquilo, né, tipo, secos e molhados, foi muito longe na filosofia, filosofando, blá blá blá, e quando foi montar uma banda com o Gerson Conrad e o Nemato Grosso, deu esse nome. Uhum. E aí eles lançaram esse primeiro disco, que desbancou o Roberto Carlos da parada, assim, tipo, venderam milhões, né? Eu acho que foi a primeira e única, talvez, não sei, a se inserir meio que naquela coisa do glam rock, né? De, tipo, se pintar e se fantasiar. A la Kiss, assim. É, tipo, uma coisa meio Bowie também, né? Tipo, ter uma... É a primeira banda brasileira a fazer isso. Acho que a primeira e única. Sim, mas sei lá, eu creio que eles devem ter tido outros tipos de referência que não estavam necessariamente inseridas no meio musical, né? Talvez isso tenha vindo do teatro, de outras coisas assim. É, mas acabou sendo estudado meio que nesse enfim. E claro, né? Foi inovador e nessa, tudo. Nessa desse lance. Enfim, e daí que a Rocking Press lançou uma coletânea com artistas independentes, com versões novas desse primeiro disco. E eu separei pra gente ouvir 4 dessas versões. A primeira é Sangue Latino, com Mamundi, que é um projeto da Marcela Valle, que vocês, eu não sei se vocês como conhecem. Como chama? Mamundi? É. É a segunda faixa, Rosa de Hiroshima, com a Nana, que vocês já ouviram aqui. É a terceira faixa, Rondó do Capitão, com Léo Fresato. E a quarta faixa, Fala com Manglore. Depois a gente vai disponibilizar pra vocês o link pra ser baixado na internet. Vai estar lá na página do Lixeirinha, que é www.facebook.com/lixeirinha. É isso aí, espero que vocês gostem, que vocês curtam e aproveitem. Bacana, pelo que eu entendi, é um disco tributo ao Secos e Molhados, né? É. Bacana. Daqui a pouco a gente volta com mais Lixeirinha. Não saia daí. Lixeirinha!

sou a Bebel, tenho 7 anos e eu não perco a lixeirinha. Hoje